Projeto X Podcast. Começou mais um Projeto X Podcast, o Projeto X Podcast de temas legais voltou, porque era de... De quadrinho! Aê! Não, cara. Caraca. Tem que cantar a música do Roberto Carlos. Eu voltei. É, pra ficar, eu não posso prometer que é pra ficar, mas cara, fazia tempo, cara, que saudade. E além de ser quadrinhos, é Marvel! Ah, é, olha tá, aí. Né? Nem tudo são flores, né, mano? Nem tudo é perfeito na vida, né, mas... Às vezes a gente precisa fazer coisas que a gente não quer tanto, né, mas... Mas é isso aí, os quadrinhos voltaram ao Projeto X e o Projeto X voltou aos quadrinhos também. Feliz estamos aqui em comemorar essa união novamente. E nessa semana temos aqui um tema sensacional aqui pra discutir, né? Um tema que já foi atual, porque o mundo tá passando muito rápido e a gente já está em 2015. É, só faz 10 anos, né? Cara, eu acho absurdo isso, sabe? Mas hoje aqui a gente tá pra falar de um tema muito maneiro, Os Supremos, uma reformulação aqui, né, da equipe dos Vingadores num universo concebido com outra ótica, né, pela Marvel, né? A gente vai aqui dissecar um pouco essa obra, falar de tudo que ela tem de bom, o que ela tem de estranho, o que ela tem de maneiro aqui, né? Por que que Supremos talvez se encaixa aqui como um ponto fora da curva, né, moçada? E é isso aí, né? Não podemos falar Avante Vingadores. Não, isso não tem. Não pode, Avante Supremos. Vamos cambada, não sei qual que é, né? Vamos cambada. Então, pra iniciar aqui a nossa operação, aqui é o Rods e esse A aqui não é de França. Olha aí, roubei a frase de apresentação de todo mundo. Olha aí. A frase mais óbvia que alguém ia falar nesse podcast. Ainda bem que eu preparei outra. Eu também. Porque eu falei, cara, eu não vou ser o primeiro. Provavelmente essa aqui vai cair na mão de outra pessoa. Com certeza. Esse Capitão América, cara, é um wiki coach, assim. O cara que só cria frase maneira. O Vilar mandou muito. Velho, eu adoro esse Capitão América, porra. Melhores frases já feitas. Inclusive, a minha é uma dessa. Porque aqui é o cabeça aí. Soltem essas armas e vocês podem me ver para contar a seus netos sobre esse episódio. Mas toquem nos gatilhos e eu juro que nem mesmo suas próprias mães vão reconhecer vocês. Que foda. Caraca, velho. Ah, bom, eu tenho outra frase do Capitão América maneira. Aqui é o Sage. Quem é Brad Pitt? Boa. É, essa é uma parte maneira do quadrinho também. E novamente aqui pra fechar nossa equipe de quadrinhos aqui, a gente tem a adição aqui de um membro pra salvar o mundo, o planeta e o podcast. Novamente contamos aqui com a presença do Vinícius nos dois quadrinhos. Aê! Aê! Aqui é o Vinícius e depois que eu conheci o Capitão América Ultimate, eu descobri que o Capitão América 616 é uma menininha. Que isso, cara. É difícil. É, são versões diferentes, né? Eu acho que a gente tem que respeitar todo mundo. Tirando a do Ed Brubaker, que é parrudo, o restante é uma menininha mesmo. Não, é uma visão totalmente... Bom, são soldados, né? São soldados. Mas é isso aí, moçada. Os Supremos hoje aqui no Projeto X, né? É um tema muito legal porque envolve muita coisa, né? Além da história, né? A equipe é sensacional. O universo Ultimates dá uma brecha aqui de discussão muito maneira. A gente tem diversas aqui influências, né? Dessa obra pra discutir hoje aqui. E vamos nessa aventura aqui, então, né? Eu vou recrutar aqui o cabeça pra puxar a nossa introdução. Bom, os Supremos, que é o arco que a gente vai falar aqui hoje, ela é uma minissérie, primeiro volume, em 3 edições, foi publicada entre março de 2002 e abril de 2004. Então, como a gente falou, cara, faz tempo. Apesar da gente estar falando de uma versão moderna, faz muito tempo. Vai fazer 13 anos que essa minissérie começou a sair. Esse tempo anda de zoeira, né? Né, cara? Impressionante. Tô passando muito rápido. Copa do Mundo, a gente tava na Copa do Mundo, a gente tava ganhando Copa do Mundo, né? Pra variar, essa é uma obra do Mark Miller. A gente falou poucas vezes dele aqui. Nossa, é o autor que a gente mais falou no projeto podcast. A gente falou dele tantas vezes, cara. Quantas vezes a gente falou? Eu perdi a conta, umas 3-4 vezes. Pô. Acho que essa é a quinta vez, se não me falha a memória. Nossa senhora! Daqui a pouco vai aparecer mais Mark Miller do que o Panda aqui no Projeto X, cara. A gente falou dele mais do que o Alan Moore, porra, pra ter uma ideia. Mas, é, então, pra vocês terem uma ideia. Novamente, o Mark Miller escreveu Superman Red Sun, escreveu o que que é, escreveu a Guerra Civil, o que mais? Que a gente, tudo a gente já falou por aqui. Supremos, né, cara? Ele é muito conhecido pelo próprio Supremos, né? Uhum. E ela foi desenhada pelo Brian Hitch, que a gente até antes da gravação tava meio que vendo, traçando a carreira dele. Ele começou em 79, lá no, numa revista do Superman. Depois ele foi se destacar quando ele desenhou Stormwatch e Authority. No começo ele não era tão, a gente viu, tipo, ele nem era tão diferente, assim, dos desenhistas, mas ele foi se aprimorando e aí ele até chegou no ponto que a gente tem aqui no Supremos, que é um traço bem realista, né? Não chega a ser um Alex Ross da vida, mas ele é um, é um traço bem mais realista, bem mais palpável. Ele, assim como o Alex Ross, ele também usa referência fotográfica, né, pra fazer os desenhos. Então, o trabalho, no fim, sai muito mais realista. É. E o Brian Hitch também é conhecido por não cumprir prazo, né, cara? Tipo, você que se pergunta por que, que o Brian Hitch não tem uma revista mensal, né, cara? Porque, enfim, ele leva meses pra terminar um trabalho dele, né? Tanto é que ele é contratado, começa a desenhar e só meses depois que a revista vai ser lançada. Ele tem que estar com algumas edições na frente pra eles poderem lançar a revista pra a venda, né? Só digo assim, é bom ter ele atrasando do que ter um traço do John Madureira, cara, né? Certo, abraço pro John Madureira. Mas a gente vê isso acontece com alguns desenhistas. O próprio Alex Ross é um cara que é muito difícil trabalhar com prazo. Teve uma minissérie da Marvel, a Guerras Secretas. Ah, do The Otto, né? Exatamente, o cara atrasou, cagou a cronologia da Marvel inteira, porque o negócio era pra acabar no mês, a mensal teve que continuar indo. Desenhista que atrasa não é algo que a gente nunca viu. É difícil, né? Porque falando de quadrinhos aqui, a gente tem aquelas dois lados da balança, né? Você tem a parte comercial e planejamento, que tem que funcionar e precisa de prazo. E do outro lado, você tem aquela parte um pouco mais conceitual, mais artística, né? Que o cara tem que também ter o tempo dele pra se expressar, pra fazer um trabalho que atenda, né, a qualidade que ele quer entregar e tal. E ficam as duas brigando aí nesse universo cósmico de soluções. Por isso que eu acho legal colocar esses caras, tipo o Frank Quitely também, que o Quitely também sempre atrasa, né, cara? Coloca esses caras pra desenhar uma minissérie mesmo, né? Como Exato. Fizeram com Supremos, né? Uhum. São 12, 13 edições, deu, beleza. Se não me engano aí, posso estar falando besteira, mas o Quitely, quando desenhou o Grande Aço Superman, atrasou também. Sim, sim. O Jim Lee atrasou o All-Star Batman Robin também, que ele quis fazer página sexta da Baixa de Caverna lá. Estaria tudo, atrasou. Tudo atrasa. Esses caras acabam atrasando quando fazem coisa assim. Ah, mas é o Jim Lee, cara. Porra. Eu gosto do Jim Lee. Eu não, cara. É, eu gosto dele hoje. Não na época que ele brilhou. Além disso, continuando, a gente teve um volume 2 do Supremos, que também é uma outra minissérie com 3 edições, escrita e desenhada pela mesma dupla e publicada entre fevereiro de 2005 e fevereiro de 2007. Muito tempo, assim, 12 edições que demoraram 2 anos. É, só pra ver, né, como o cara demora, né? Fechando, a gente infelizmente tem um volume 3. Ixi... que foi escrito pelo Jeff Loeb, que é um cara bastante, assim, irregular. Ele tem coisas excelentes, clássicos, principalmente você pega o Long Dia das Bruxas, você pega, até falei, o Superman, 4 Estações, coisas fantásticas, mas ele tem algumas que ele erra feio, como, por exemplo, o Supremos 3, o volume 3, e que ele foi pessimamente desenhado pelo John Madureira. Nada contra o cara pessoalmente, mas o traço não dá, desculpa. Cara, e o Jeff Loeb, ele é um dos maiores enganadores dos quadrinhos, cara. Olha só, vamos, prezado ouvinte, se você leu, deixa eu ver, O Longo Dia das Bruxas, Vitória Sombria, Batman Silêncio, Wolverine Gambit também, e agora o Supremos 3, todos são a mesma ideia, cara, a mesma história, tipo, é um assassino misterioso, que aí tu não... Ele gosta, né? Cara, ele não tem criatividade nenhuma, cara. É difícil. Eu não tenho, assim, eu até gosto do trabalho dele, eu acho que ele é um bom escritor, mas ele, cara, ele realmente tem... Ele criou, por exemplo, a porra do Hulk Vermelho. Sim. Entendeu? Que todo mundo, né, fala, o que esse filho da puta tá fazendo? Até hoje, né? Até hoje. A pessoa ainda não engoliu essas paradas ainda. É como a gente descobriu na cabeça. Ele sem os tinseio, cara, ele tem os problemas. É, ele precisa do tinseio pra dar uma podada nele. Normalmente, quando ele tá sem o tinseio, o negócio não sai tão bem quanto deveria. E essa ideia da Marvel, cara, de fazer o Supremos 3 também, a gente tava discutindo antes de começar a gravação, não faz sentido. Porque eles trocaram a dupla que deu certo no 1 e no 2, né, cara? Até porque o Supremos, ele foi considerado um dos melhores quadrinhos publicados na última década, né, cara? Então, pô, isso não é qualquer obra, né, cara? Uhum. E acho que, se eu não me engano, numa lista do New York Times, ele ficou em primeiro lugar, dos 10 melhores da década inteira. Ou segundo. Acho, não sei se ele não perdeu pro Grandes Aços Superman. Mas, enfim, o importante é, nós tínhamos 2 volumes excelentes, com uma dupla consagrada, e aí eles colocam o Jeff Loeb e o Joey Madureira, cara. O desenho do Joey Madureira não tem nada a ver com o do Brian Hitch, cara. Não faz sentido. Não tem nada a ver com a proposta do Supremo. Exato! Que é o realismo, né? né? E, putz. É, então. O John Madureira é muito cartunesco. O John Madureira, ele tem, a gente até tava comentando fora, ele tem uma formação baseada até um pouco no traço oriental de mangás, um pouco mais exagerado. Ok, tem quem gosta, tem o público, mas eu acho que pra proposta não faz sentido. Inclusive, a equipe de colorização não foi tão... Quem coloriu, eu não encontrei, mas assim, não foi tão feliz, que também usou cores que não trazem pra realidade, então ele acabou perdendo o toque de coisa palpável no nosso mundo e virou quase que uma revista comum desse universo colorido de super-heróis que a gente conhece. Só que com aqueles personagens que a gente gosta dos primeiros Supremos. Complicado. E fora que ela é mais curta, né? Ela tem menos... são 5 edições. Com padrão de 23 páginas. Então, aquela coisa. É difícil acreditar que não foi só pra vender. Ah, bota o nome de Supremos que vai vender. É, vale aquela recomendação. Lê só os 2 primeiros volumes, tá bom demais. Esquece que existe um terceiro volume. Não, e o universo continua, né? Tem outros arcos aí dos Supremos que dão continuidade a essa equipe, né? Mas aí já é uma outra... Isso. É, que assim, essa questão dos Supremos ela é um pouco complicada porque além dessas minisséries que são arcos fechados, ele acabou virando uma mensal, se não me engano. O Supremos ganhou uma espécie de mensal. Sim, sim. Né? Sim, sim, sim. Que seria uma continuação, mas não é bem esse que a gente vai abordar agora. A gente vai abordar as 2 minisséries e falar um pouquinho da terceira, porque isso é o que é, pelo menos pra mim, é onde tá o grande brilho dos Supremos, né? Onde que tá a grande qualidade dele. Se você quiser, você pode correr atrás depois das mensais, porque o universo Ultimate é um universo bem rico, a gente vai dar uma explicada disso um pouquinho mais pra frente, mas a gente vai se focar nas minisséries, que até tem encadernados no Brasil. Cara, dessas novas séries dos Supremos, né, pós Ultimates, eu li uma boa, cara, que é Ultimate Comics Avengers, que foi a volta do Mark Miller. Ele escreveu, foram 24 edições ao todo, e foi legalzinho. Começou muito bem e no fim ele cagou geral com um arco lá envolvendo vampiros, mas deixa pra lá. Lê só as primeiras edições que são legais, que trata sobre o filho do Caveira Vermelha. E também tem o Ultimate Comics The Ultimates, que é escrito pelo Jonathan Hickman, que é um cara, enfim, tá conhecido atualmente, né? E desenhado pelo Zed Reeb. Esse último eu ainda não li, mas dizem que é muito bom, assim, que ele conseguiu capturar aquele espírito dos Ultimates, né? Que a gente tinha lá no, com o Mark Miller no começo. Então eu acho que começou muito bem os Supremos, deu uma decaída, mas ainda assim é uma série legal de ler, assim, no geral, os outros arcos, sabe? Quando ela virou uma mensal, né? Além disso, aí eu não assisti, mas a gente pode comentar um pouquinho mais, o Supremos também teve animação. Sim, 2 filmes animados. O Ultimate Avengers 1 e o 2. E são legais, são bons. Não é uma animação da DC, mas, né? É um contraste, assim, que dá pra fazer muito legal da Marvel e da DC, assim. A Marvel faz um monte de filme live action, quantidade boa, mas faz tão pouco de animação. E a DC é o contrário, faz um monte de filme animado e tão poucos live, né? Os da Marvel são poucos que são bons, na minha opinião, assim, são aquela média qualidade, né? Mas o Ultimate Avengers é muito bom, merece ser visto. E o primeiro, sim, ele dá uma adaptação legal do que é o primeiro volume e também uma boa ideia quando você vai ver o filme do Vingadores também. É bem inspirado nesse filme animado. Até pela proposta, né, que o universo Ultimate tem, né, dentro do que ele apresenta aí, né, de pegar mais firme na realidade, né, de fazer uma estrutura aí um pouco mais palpada no político, em diversas questões, assim, né, você tem vários detalhezinhos até durante a obra que mostram isso. Vale, eu acho, a gente explicar um pouquinho do que é esse universo Ultimate da Marvel, só pra vocês entenderem por que ele é diferente, por que raios é Ultimate. Que assim, a linha Ultimate, cara, é uma linha muito interessante. Pros fãs de quadrinhos, ela é melhor do que a linha normal da Marvel, porra. É, muita coisa dela é mais bem escrita. Tem que tomar cuidado um pouco com isso também, porque o Ultimate surgiu, né, assim, a base dele é muito menor, né? Falando de tempo mesmo, né? Ah, sim. E a proposta dele foi totalmente diferente do que aconteceu com o universo 66, né? Isso. O universo 66 existia com toda aquela bagunça que a Era de Ouro permitia, né? Era a década de 60, 70, na verdade. É, então, tudo era imaginável, né? Naquela época era fácil justificar. E aí ele meio que foi se moldando, né? Passou por diversos estágios de amadurecimento até a gente ter o quadrinho que a gente tem hoje lá, né? Com elementos um pouco mais pautados em realidade, com propostas diferentes, né? Mais valorização da arte, blá blá blá blá blá. E o Supremos, ele meio que já nasceu durante o final dessa transição, né? Então ele já tinha uma escola muito grande, né? Pra se basear e fazer um negócio mais tranquilo. Mas obviamente, eu concordo com vocês, né? É bem melhor. É, mas eu entendi. O que o Rod falou é bem interessante, porque é o seguinte: quando a gente fala do universo padrão das editoras, seja o 66 da Marvel, seja o universo padrão da DC, elas sofreram por mudanças de público lendo, como a gente fala das eras, era de ouro, era de prata, era de bronze, né? A era moderna. Lanterna. E tem muita mudança e o universo muitas vezes fica conturbado. Tem coisas que já não fazem mais sentido. Faziam lá atrás, não fazem hoje. E a gente tem que aceitar, tem que dar uma reestruturada. Agora, quando você cria um novo universo, já com toda essa bagagem do que funciona, do que não funciona, do que o público aceita, do que é mais palpável, é muito mais fácil de você conseguir criar algo coeso e algo que tende a ser bom. Isso. Então, a gente não pode também criticar dizendo, os escritores são todos merda do padrão, não sabe fazer nada. Não é. Não é isso que a gente tá falando. Tanto que a maioria dos escritores já escreveram pras duas, né? Pros dois universos, vamos colocar assim. O Universo-mente da Marvel, salvo engano, começou com o Homem-Aranha do Bendis. Em outubro de 2000, né? Sim, Ultimate Spider-Man. Pera, rapidinho. Não foi o Quarteto Fantástico, não? Eu pensava que tinha. Não, foi o Homem-Aranha. Foi com o Homem-Aranha mesmo. E depois veio o X-Men também, em 2001. Isso, o X-Men do Miller. Isso. Mas o objetivo é como o Hotz falou, é tentar atualizar, botar mais no contexto atual, né, que a gente vê em quadrinhos, né? Não tem mais aquela coisa de década de 60, 70 que arrastava bastante. Então é um lançamento de uma nova linha editorial da Marvel. E pra pegar esse público jovem, em vez de tentar fazer um reboot da Marvel que poderia fazer, não. Faz uma nova linha, uma dimensão paralela desses heróis que, assim, eles são baseados mais num mundo mais realista, com menos invasão alienígena, com menos magia. Uhum. É isso que acontece. Então, por exemplo, o Capitão América, ele é muito mais parrudo. Afinal de contas, ele passou direto da guerra até o momento que ele acordou, naquele momento em que a primeira edição do Supremos. Então não teve aquela discussão da década de 60, 70, guerra do Vietnã e tal, ele não enfrentou nada disso. Exatamente, é muito diferente do Capitão América que dormiu na Segunda Guerra e acordou tipo 20 anos depois do que um Capitão América que acordou 40 anos depois. É verdade. Entendeu? Perdeu toda essa evolução, ele perdeu tudo. Todo esse problema recente dos Estados Unidos ele perdeu, porque ele acordou em 2000, perdeu, sei lá, o Watergate, entendeu? Perdeu a guerra do Vietnã. É, então, alguma coisa que deixava ele um pouquinho mais mansinho, né? E aí no time, você vê que ele é parrudo mesmo, cara. É militar total naquela história. Exatamente. Então, assim, você tem diferenças desses universos. Então, por exemplo, o Homem-Aranha, ele... Eu lembro, eu acho divertidíssimo, por exemplo, o Ultimate Homem-Aranha, que ele tem que trabalhar numa lanchonete, que ele é meio que adolescente ainda. Então, ele aí tem o... aguenta viva no universo Ultimate. Tanto que os fãs, na época, gostavam muito mais do Homem-Aranha Ultimate, porque ele era mais fiel às coisas, a alguns conceitos clássicos que a revista mensal acabou se perdendo. Ah, sim. Ele pega mais a ideia do adolescente que está lendo, né? Tipo, o Homem-Aranha, ele trabalha com web também, né? Alguma coisa assim, se eu não me engano. Homem-Aranha dos anos 2000, né? O adolescente dos anos 2000. E em vez de pegar um cara que é fotógrafo, mas adolescente, tá, fotógrafo, tá, mas pra mim é mais interessante se ele for um cara que trabalha com a internet. Cara é diagramador, sei lá. É, isso aí. Clarendiário, uma parada assim. Foi interessante como começou, né, cara? Eles lançaram Homem-Aranha e aí, como uma linha separada, né, cara? Não tinha... Eles não começaram já com o Quarteto Fantástico, com todos, né? Só o Homem-Aranha ali, por um tempo, né? E viram que deu certo. Aí, enfim, começaram a trazer os outros títulos. E uma coisa que eu acho legal, cara, desse universo Ultimate, são, por exemplo, o Quarteto Fantástico, né, cara? Que eles são bem mais novos e se conheceram na faculdade. Eles, na verdade, eles trabalharam pro governo por um tempo. Eu acho isso legal, sabe? Essa atualização. Até porque o fato deles serem mais novos abre margem pra eles ficarem sacaneando, né? Como, enfim, como um adolescente faria. Enfim, são essas várias mudancinhas que a gente não tem no universo regular. O Quarteto começou também com o Bendis, né? O Bendis foi um cara que deu um start forte, ele trabalhou muito no universo Ultimate. É, o primeiro arco do Quarteto, ele é escrito pelo Bendis em colaboração com o Mark Miller, né? Uhum. Então, realmente, ele tava em cima. E uma coisa interessante também, né? Que a ideia era que a princípio fosse, como o Seiji falou, né? Um universo separado do outro, mas com o tempo o universo Ultimate acabou meio que se conectando com o 616, que é o universo tradicional da Marvel, né? Eles chegaram a se encontrar algumas vezes, mas a princípio tudo ocorre num lado e tudo ocorre do outro, enfim. É, inclusive os Homem-Aranha se encontraram, né? Isso. É. Esse universo Ultimate, ele é chamado de Terra 1610, enquanto que a linha normal é 616. É assim mesmo. Que confusão, né, cara? É, aí você vai ver no Marvel Multiverso depois eles se juntam, né, como o Vinícius falou, e aí isso vai estourar depois, cara, que vai chegar um fim. O futuro não é belo para os Ultimates. Esse ano, 2015, que vocês vão ver esse negócio, cara. Pobre universo Ultimate. Esse ano acabou o universo Ultimate. Meu Deus do céu. E a gente falando do começo dele, né? Caraca. Nosso timing é bom, cara. Porra. Bom timing. Só estamos com 12 anos, 13 anos de delay. É isso aí, moçada. Dada então aqui a contextualização da parada, vamos ao momento que todos estavam esperando, que é a hora do rei da sinopse brilhar. É sua, Vinícius, é sua. Vai, filhão. É agora. Brilha, brilha. Bom, meus amigos, os Supremos nada mais são do que uma versão atualizada, né, dos nossos queridos Vingadores. Na verdade, né, eles dariam um pau fácil nos Vingadores tradicionais, que eles são muito mais badass e muito mais legais. Mas vamos lá. Sinopse dos Supremos. A HQ, ela começa com o Capitão América na Segunda Guerra Mundial, chutando bundas. Até que uma parada dá errado. E tenta imaginar, querido ouvinte, tenta imaginar ele, basicamente, ele desarma um míssil montado em cima dele, como se fosse um cavalo no céu, assim. E aí dá um problema ali, o míssil explode, ele acaba caindo na água e ficando congelado até os dias de hoje. E essa cena inicial do Supremos é realmente fantástica, assim, os desenhos. Muito bom mesmo. Eis que então temos o general Nick Fury formando uma equipe financiada pelo governo americano com o objetivo de recriar o soro do super soldado, que é o que deu os poderes pro Capitão América. Só que de repente, vejam só que sorte, cara. O Tony Stark, ele tá com uma equipe, não lembro se é no Polo Norte ou no Polo Sul, enfim. É no gelo. No gelo, no gelo. No gelo. Tá lá o Tony Stark com seu casaquinho, né, lá. E ele encontra o Capitão original congelado. Vejam que sorte, cara, mas enfim, né. E assim começa a ser formada a equipe responsável por enfrentar os vilões mais poderosos da Terra. E que às vezes, né, esses vilões são eles mesmos, né. Mas enfim, essa foi a sinopse dos Supremos. Muito bom. Muito maneiro. Mas é isso, a equipe dos Supremos basicamente se formou no desejo de conseguir o soro do super soldado, né, cara. Esse foi o motivo deles se reunirem, né. Diferente lá do que a gente teve no 616, que eles se reuniram para enfrentar o Loki, né. Aqui foi por conta do soro do super soldado, eles acabaram se reunindo. É reflexo também da ultimatização, né, do quadrinho. Porque o Supremos também, tipo, uma das origens dele era fazer uma equipe pra prever futuras situações aí que necessitasse dessa força X aí de super-heróis, né. Então, é mais uma vez o que esse universo tem, assim, meio que de melhor, né. De flertar um pouco com o que, com mais próximo do real, né. De você ter uma equipe preparada, né, pra atender, né, essas necessidades aí. Tanto que nem ocorriam, né, até, tipo, tinha bastante questionamento no começo da história de que se a equipe se justificava, né? Os valores, né, que o governo financiava, né? É, então... Que eram muito altos. Porque quando a gente fala de super equipes, a gente tá acostumado, nas formações clássicas, a um grupo de super seres com suas morais inabaláveis se juntando para enfrentar um grande mal comum. Essa era a formação de qualquer super equipe, seja ela a Liga da Justiça, os Vingadores, os Jovens Titãs, os X-Men, tudo tinha essa premissa. Tinha um grande mal que tinha que ser evitado, e aí eles iam lá. Agora não, você tá falando, o governo tá montando uma equipe pra, cara, vai que, né? É, exato. A gente nunca sabe, né, o que, que pode acontecer. E é um mundo que ele não tem problema super-humano. Tem alguns isolados, né? Não, mas você não teve até agora invasões alienígenas, sim, que dependiam, sim, de você formar uma equipe, entendeu? Não tinha monstros de Asgard, então... É bem mais pé no chão. Era muito mais, assim, quem sabe uma hora estourar uma guerra, ou você precisa defender seu território, ou você ter um símbolo, que era o Capitão América, na causa da Segunda Guerra Mundial. Uma outra coisa que o Rhodes me lembrou é que essa ideia, né, de uma equipe pronta pra enfrentar qualquer problema que exista, e aí se a gente for pensar, né, os Supremos, eles são os heróis do século XXI, né, cara? Eles vão pra cima, eles dão porrada, eles têm uma moral um pouco diferente do nosso herói tradicional, né? O Capitão América, ele faz coisas que o Capitão América 616 nunca faria, né, cara? Exato. Enfim. Inclusive as frases. As frases, é. E esses heróis, cara, eles são muito baseados no Authority, né? Inclusive é de conhecimento popular, né, que o Authority foi o gibi que influenciou toda a nossa década de super-heróis, né? Boa. Que é justamente isso, é uma equipe que não tem uma moral muito, vamos dizer assim, certa, né, como o Cabeça falou, e eles vão pra cima e eles estão ali pra resolver qualquer problema, né? Enfim, acho que era legal de citar isso, né, cara, que os Supremos são uma versão do Authority um pouquinho mais leve. Querendo ou não, a gente ainda sabe que, ah, agora é diferente, pode fazer tudo. Cara, a gente ainda tá falando de personagens consagrados. Você não pode fazer tudo, tudo. É. Tem um limite até onde você consegue chegar, né, com aquele personagem. Mas o legal realmente é que você tá trabalhando, logo do começo você já vê que as personalidades são diferentes. Porque como você não tem personagens que foram construídos numa época diferente, onde o quadrinho pedia um tipo X de atitude, você tem uma HQ onde você vai ter piadas, às vezes, que não se encaixam, você tem um... Por exemplo, o fato do Nick Fury ser um cara negro que faz piadinhas, entendeu? Ser um cara muito mais leve do que o Nick Fury antigo, que era um cara durão, um cara, assim, sisudo, sabe? Sério, um cara que só tá pensando na estratégia pra cima. Não, esse Nick Fury é muito mais, assim, descolado, ele é muito mais tranquilo, faz piadinhas. Ele parece Samuel Jackson. É, então, e isso é até interessante, porque, assim, né, a gente sabe que o Nick Fury hoje nos cinemas é o Samuel Jackson, mas na própria revista, na primeira edição, quando eles estão conversando, conversa, ele fala, cara, imagina se a gente fosse adaptado pro cinema, né? Quem que você acha que ia fazer cada um de nós? Eles vão chutando os atores e tal. Aí pergunta você, quem que você acha que o Nick Fury? Ele fala, com certeza ia ser o Samuel L. Jackson, né? E tá aí, né? Tá vivo, it's alive. Não, o engraçado é que esse design desse Nick Fury do S Ultimate é a cara do Samuel Jackson. Eles pegaram a foto do Samuel Jackson assim, é ele, cara. E aí, na hora de chamar pra fazer o filme, quem é o primeiro cara que tá ser chamado? Samuel Jackson, porra. É lógico. Samuel Jackson, né? É óbvio. E ele também não é um cara que rejeita muitas coisas, né? Não é conhecido. Ele faz tudo, ele faz qualquer coisa, na verdade, Samuel Jackson. Não é um cara conhecido por ser muito criterioso. É ele e o Nicolas Cage, né, cara? É, só que o Samuel Jackson pega coisa boa. A grande maioria, cara. Exatamente, é. Snakes on the Plane mandou um abraço. On the Plane. Filmaço, filmaço. Filmão, Rod. Porra. Filmão, cara. E o que o Cabeça tava falando, né? O próprio Tony Stark também é diferente, né? O Tony Stark que a gente tem no cinema, fazendo piadinha, né, cara? É o dos Supremos. Porque o Tony Stark do universo tradicional, ele não é assim, né, cara? Ele não é o cara... Enfim, ele tem uma personalidade bem diferente. Ah, esse você vê, ele é muito mais assim... Ele é até bem mais bon vivant, não sei o quê. Mais engraçado, mais leve, né? A questão de mulheres é até mais do que quadrinhos podiam na época. Isso até foi sendo desenvolvido. Mas esse aí, por exemplo, é muito mais esse do Robert Downey Jr. do cinema hoje do que o do universo meio-meia, né? Sim. Ah, sim. E eu não consigo imaginar o Johnny Depp fazendo esse Tony Stark, cara. Como eles falam nos quadrinhos. Nossa, cara. Ou o Hank Pym sendo feito pelo Matthew McConaughey, cara. Eu não consigo também. Pô, hoje eu não sei se ele faria mais. Agora ele tá em alta. Quem sabe, há uns anos atrás. Ou o Capitão América sendo feito pelo Brad Pitt. Pô, não faz sentido também. Ah, não. Não, não dá. Não, mas ia ser melhor que o Chris Evans. Porque o Chris Evans é um puta ator, né? Melhor decisão, né? Claro. O que eu acho interessante também, aí eu vou até talvez inverter um dos blocos da pauta, peço desculpa aí ao host, assim, algumas diferenças dos personagens com relação também, continuar essa questão da relação, da diferença dos personagens, né? Um dos que eu mais gosto e que eu acho que talvez faz mais sentido é o próprio Bruce Banner, porque o Bruce Banner do universo padrão, apesar de você falar o cara é um gênio, não sei o que, ele era um cara descolado, que, né, assim, era um cientista, mas ele era um cara descolado, um cara legal, ele tinha lá o relacionamento dele com a Betty, não sei o que, esse não, esse é um cara totalmente fora, sem traquejo social. Ele é um puta cientista, mas ele é aquele cientista que ele não sabe socializar, ele não tem a autoestima, né? Ele tem essa relação com a Betty, que é uma relação péssima. Todas as relações são desconstruídas, né? As relações clássicas são todas conturbadas, aqueles casais clássicos maravilhosos. A Betty não dá bola pra ele, aí ele tem toda essa questão de não saber lidar, tanto que é o que vai fazer com que ele tome o soro, né? E acabe fazendo a maior merda da vida dele, que é virar o Hulk. E a personalidade é muito interessante dele. O próprio Hank Pym, que agora bate mulher. De novo, né? De novo. Então, mas isso é antes ou depois? É antes. É antes disso aparecer no universo... Não, no universo. Ele primeiro bateu no 616. Ah, ele bateu primeiro lá, no 616. Sim, é bem antigo. Tá. Quando ele era o Jaqueta Amarela. Excelente nome. É. Você pega a relação dele com a Janet, é toda zoada. E vamos falar do melhor, a melhor adaptação de um personagem, que é o Thor. Thor é demais, cara. Esse Thor é muito bacana. Esse é mais interessante mesmo pra se ler, do que o do meio meio, na boa. E esse Thor, cara, em vez de tu olhar pra ele e já sacar que ele é um deus asgardiano e tudo mais, no Supremos ele é um hippie, que ele tem um grupo de seguidores, né? É um ecoterrorista. Ele fica bebendo, cara, e aí é muito tri quando o Nick Fury vai chamar ele pro grupo, né? Aí os caras ficam desconfiados, tá, será que esse cara é realmente um deus asgardiano? Porque ele fala, eu sou um deus, eu não tenho por que me importar com esse tipo de coisa, eu não vou me aliar ao teu governo, né? E aí ele até pede um dinheiro, né? Que o presidente tinha que depositar um dinheiro numa conta específica lá pra alguma coisa de caridade, não é? Isso, eu acho que era pra dobrar os fundos de uma parada lá. Então pra ele entrar em ação e ajudar o governo, ele queria isso, cara. Olha que demais, né? Então, esse é porque no universo padrão você tem lá o Donald Blake, o grande médico com sua bengala, né? O bom samaritano que bate o cajado e vira o poderoso Thor. Aí você tem um hippie maluco que você não entende, parece que tá sempre tirando com a sua cara. A própria, como que é a... Esqueci agora o que é o par romântico dele. Jane Foster. Jane Foster, isso. Isso, Jane Foster. A Jane, ela é tipo uma... Como que chama agora? Usa piercing, tatuagem. Você fala, cara, que né? Que tá acontecendo? Ela também é cheia dessas causas naturais e mora numa pequena vila, isolada, entendeu? O mais legal é que a gente não sabe também se ele é um deus nórdico ou não. A gente fica nessa dúvida. É isso que eu ia falar agora. Isso é uma coisa muito bacana que o Miller faz, é que assim, ele sabe como deixar você na dúvida, como criar uma tensão de você ficar olhando olhando e, cara, será que é? Será que não é? Quem que é? Ele brinca tanto com isso que você sabe, você chega até a duvidar durante todo o segundo arco, praticamente, se ele é realmente um deus ou não. E novamente é reflexo do que a gente falou lá sobre o Ultimate ter esse tempo de preparo, né? De, tipo, de já ter elementos criados, né? Que existiam no universo 66 e brincar um pouco com eles, né? Até o cunho lá do doutor, né? Porque esse Thor, ele vem de um espasmo psico... É, exatamente. Do cara, né? E aí ele fala que é uma reencarnação no começo e tudo mais, assim. Então tem várias jogadinhas, assim, que eles dão uma invertida, mexe cá, mexe lá, e se aquilo, não vamos encaixar pra esse contexto aqui e tal, e fica muito maneiro, velho. Não, eu acho, por exemplo, a própria forma como o Capitão América é retratado, como um cara que realmente não se adapta, cara, eu acho isso muito legal. Ele é um cara que ele não se adaptou à nova realidade, então diferente do meio-meia, que apesar de todos os problemas, não sei o que, todos que ele conhece já tá morto, ele meio que se adaptou. Esse cara, ele não consegue. A televisão não funciona pra ele, o cinema não funciona pra ele, as conversas não funcionam pra ele, sabe? Ele não consegue, quando ele tem uma relação até com a Vespa, eles não conseguem, eles não interagem, porque ela fala, pô, parece que eu tô saindo com meu avô, porque ele é um cara antigo. Aí ele fala, não, tecnicamente eu sou mais velho que seu pai, não esqueça. Tecnicamente, exatamente, eu sou mais velho que ele. Então, essa questão do único amigo dele, a única pessoa ser o Bucky, que no universo de mente é um cara velho, né, porque ele também não era aquele sidekick que também foi congelado e toda essa putaria toda, o único amigo que ele tem ser o Bucky é muito forte, cara, eu gosto muito disso, é um cara que não se encaixa, sabe, ele não consegue viver, o mundo evoluiu demais, e ele não é bem receptivo a essas pessoas, tanto os idosos quanto o próprio Capitão América. E pra dar uma agilizada, assim, um pouco nessa comparação aí dos personagens do Ultimate aí com o clássico que estamos acostumados, temos também o Capitão América, né, que, pô, é totalmente a extrapolação do soldado, né, talvez você tava falando agora há pouco dessa contraparte aí dele de ter que se ajustar com o tempo, né, com as mudanças e tal, que é muito mais forte, né, nesse personagem, né, mas a gente também tem alguns elementos de personalidade mesmo, assim, bem mudados, né, pra uma figura do Capitão, né, eles mostram que o cara ainda assim é uma referência, né, dentro daquele universo de super-herói, como o Capitão América é em qualquer universo que ele aparece, e só mudam meio que a chave de como que ele faz isso, né, e aí que entra a brincadeira, né, da gente ter um Capitão América mais autoritário, mais soldado mesmo, né, pelo que a gente vê, né, que é meio que a figura, né, de um soldado mesmo, né, essa postura firme, esse de encarar desafios, de saber que tá na missão, não tá, de agir, e aí misturar com elementos de personalidade da época dele, né, então você vê que ele é bem truculento, aceitando coisas ou não, né, tem momentos bem legais, né, inclusive por causa dessa personalidade, né. Não, e até a questão dele não baixar a cabeça, tem vários momentos que ele não recebe ordens superiores. Sim. Então, na hora lá que o Nick fala, ó, você não vai atrás do Thor, ele, não, vou não, a página seguinte tá ele indo pra querer descer a porrada no Thor. É uma personalidade diferente, o outro Capitão América seria muito mais comedido, ele iria muito mais numa coisa mais diplomática do que realmente esse que chega já com o pé na porta, entendeu? Botando o dedo na cara. Ah, sim. Metendo a porrada no Bruce Banner, metendo a porrada no Hank Pym. Olha, essa sequência dele descendo a porrada no Hank Pym, cara, é uma das minhas favoritas do quadrinho, cara. Que é muito maneiro. Nossa, é foda. Esse é um Capitão América que o povo gosta. Bom, e, cara, eu acho que faz sentido. Até porque, assim, se for parar pra pensar, o comportamento do Capitão América tem que ser esse, né, cara? Ele foi congelado lá nos anos 40. O mundo era outro. Ele tem que ser realmente diferente. Porque o do meio-meia, ele, como cabeça disse, né, cara? Uhum. Ele aceitou aquilo. É porque ele teve uma evolução melhor. O tempo não mudou tanto. Ele não teve um contraste tão grande, exato, né? É verdade. Porque se você for imaginar que ele foi congelado no fim da guerra, ele foi descongelado do quê? As décadas de 60, que foi quando os quadrinhos começaram. Isso. Dele descongelado. Teve um tempo muito menor do que do fim da guerra até os anos 2000, 2001. Ele desacreditou do governo, ele viu o Bucky morrendo também, aí ele ficou triste com um monte de coisa, refletiu pra caramba, eu não protegia mais a América, depois voltou e assim por diante, né? Aqui não. Aqui, no meio da Segunda Guerra mesmo, ele voltou assim, velho, mas a guerra foi ontem pra mim e agora eu tenho que enfrentar essa... Exatamente. Essa sociedade agora, porra, ele é brutal, brutal mesmo. Mas assim, fechando um pouco essa abordagem dos personagens, esse é um dos fatores, assim, que o universo Ultimate tem de melhor mesmo, assim, pra oferecer, assim. Essa brincadeira com personalidades, né? Essa aproximação por algo mais real ou por algo que funcione de maneira mais coesa, né? Dentro de uma história, porque é tudo melhor pensado, né? A gente não tem aquele tempo de uma coisa acontecer e você ir formando ela. Aqui, principalmente pela mão do Miller, né, já começa assim, né? Redondinha e bem planejada e tal, e aí vai extrapolando aí na mão de outros autores também, né? Durante esse arco aí dos Ultimates, né? E graças a senso de realidade, em vez do universo 66, ele foi a base de inspiração pro MCU, né? universo Marvel cinematográfico. A Marvel no cinema que você tá vendo. O filme dos Vingadores puxou muito dos Supremos. Que aí eu não sei se bate minha opinião com vocês, mas é o mais próximo que a gente precisava mesmo pra ter esse boom de verdade, assim, de super-heróis. Porque até então, né, o pessoal já comentou um pouco disso, né, naquele podcast do universo cinematográfico da Marvel, eu não lembro o número, mas repetindo um pouquinho aí o que foi falado na conversa, o que acontecia antes, né, desse boom aí da Marvel nos cinemas, a gente tinha filmes de heróis muito bons, né, muito bons não, né, vou dizer bons, assim, se a gente olhar. Não, então assim, você tinha filmes com uma pegada diferente, por exemplo, se você pegar o primeiro Superman, é uma abordagem muito diferente. Sim. É um filme bom dentro da proposta que ele faz pra época que ele faz. Aí você tem, por exemplo, o próprio Batman do Tim Burton. É um Batman bom, mas ele deixa de ser um Batman realista. Exato. Ele é um Batman dentro de um universo muito próximo do universo dos quadrinhos. E assim diversos outros filmes, né, e séries que foram acontecendo, né, durante... Até que a gente chega na nossa época aqui mais recente, né, que começa meio que essa exploração, né, de algo mais real, mais pautado. A gente tem aquele movimento do Nolan lá com o Batman, o Dark Knight, essas coisas. A gente tem o começo aí do MCU da Marvel, né, dele criando e forjando meio o universo dele baseado em coisas que são mais pautadas do reais. E aí a proposta dos Supremos encaixa muito melhor, né, pra dar base pra isso, né, porque você não tem aqueles elementos que não que sejam ruins, né, mas não encaixam realmente no cinema pra um público geral, né. Um cara não vai querer ficar vendo nego se transformando em coelhinho ou em magia resolvendo tudo, né. Não, como a gente diz, condiz mais com uma realidade que a gente vive agora, né. Sim. Isso. E é interessante, assim, aí vai uma questão, porque assim, a gente tá falando que é a base, mas você assistiu os filmes, não vá ler os Supremos achando que é a mesma coisa, porque é o seguinte, os Supremos, ele funciona quando você tem a base do original pra fazer a comparação, porque como a gente falou, ele distorce alguns valores, então o cinema teve que usar a pegada dos Supremos, mas manter alguns elementos clássicos. Por exemplo, esse Bruce Banner e esse Hulk dos Supremos, a revista, não funcionaria no cinema, ele não é atrativo, as pessoas não iam gostar desse Hulk. Sim. Porque ele é um personagem com uma motivação estranha. Então assim, o Supremos, ele tem muitas distorções de personagens, os valores às vezes não são tão bons, então o público não ia aceitar tão bem. Tanto que você tem o próprio Thor do filme dos Vingadores, ele é mais próximo com personalidade às vezes do Thor normal. Sim. Ele não é um cara ripão, tão engraçadão, tão bem sociável quanto esse do Supremos. Então você tem meio que uma mescla pra isso funcionar. Assim, ele tem a realidade do Supremos, essa pegada, mas ele ainda tem muitos conceitos das revistas originais, né, do universo padrão. Exato. É, até porque o Supremos, ele é mais adulto, né, cara, que o filme dos Vingadores, né? Você nunca poderia, no filme dos Vingadores, ter, por exemplo, essa questão de, principalmente a questão sexual, que é uma questão bem mais abordada, de, às vezes, abuso, a forma como ele se refere, os seus problemas. Isso não funciona no cinema pro PG-13, vamos colocar.